426 no transponder, o controle em 1 no 9.35, TAM 3895. Água leste, com direto daí, curva direita, 426, transponder, 19.5, 02, o portão é posição do pronto, pressionamento puxa. Camarada, Gol no 270, mantém a posição prevista, o portão 04, porém está ocupado devido ao embreagem azul finalizando o pushback. Ok, aguardando a posição, 270. Até hora com mais um minuto, cópia. O TAM 395 é só o solo voltando? Só confirmando na autorização, sai no perfil da saída Arboa, Elefa, em Elefa, intercepta o Zulu 21, ok? Afirmativo, Arboa, Elefa, depois Zulu 21. Graças. Você vai ter uma opção confirmando a intenção do local, o conversão do corredor, isso vai? Ativo 4 se encontra. Pronto, cópia. Romeu Hotel Oscar, voo local, Salvador, Salvador, sobrevoo nos corredores visuais. Axé, Bonfim, após prossegue para pouso. 02 a bordo, Alstein, altitude de 1000 pés, decolagem no 7. Primeira curva direita, corredor Axé, 01 no 7 no transponder, 10935 ao controle, Romeu Hotel Oscar. Costa 060, no solo 30, livre pista pela direita, cheio do solo, 1219. 29, obrigado, 4, 2, 0, 0. 86, bom voo. Via Índia, no ponto de cara, chama 286. O altímetro agora é no 095, azul 4207, bom voo. Afirmativo, 1015, no altímetro, bom voo. Livrou na Golf, azul 4060. 4060, taxa via Alfa, reporte antes do taxa 3 Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, azul 4060. O Uno 270, ingressa Juliette, 04 ao portão. Sente, nível de voo 085, Lima Kilo Zulu. TAM 395 aguarde para o push, por gentileza. Aguardando, 207, autorizado ali e decolar pistão no zero, vento no 50 graus com 08 nós. Só confirmando, se encontra totalmente pronto no 02? Permaneceu, totalmente pronto. Está livre, é por táxi. Ok, chamada táxi. Salvador, bom dia, voo 1777, autorização para Porto Seguro, está no gate 5. 777, Porto Seguro, 05 ao portão, tem o nível 320 aprovado, pronto para cópia. Afirmativo, voo 1777, nível 300. Então, um minutinho, eu corto, né, aqui com o centro de Recife e já pago sua cópia. Zero, portão previsto 01, não. Só será possível ingressar após o táxi do Airbus da Terra realizando o curso, ok? Táxi lento até para evitar perder muito tempo parado no, antes do táxi de Jet. Lento, Sérgio Jet, para o 01, aguardando o seu 4060. Grato. Salvador, bom, 260, puxa, acionamento na 8. 1935. 1935, Salvador, 207. Contato com 2207, Azul. Oi, Salvador, bom dia, 407 da Azul, decolado, passando 1500 pés, saída da El. Azul 4207, bom dia, contato radar, nível de voo 360, saída da El, está autorizado direto Lido. 360 da El, direto Lido, da presente 407. Decolagem da 1-0, primeira curva direita. Perfil a saída da El, Leda, após Leda, voa direto por seguro. 5431 no transponder, o controle 1-9-35, voo no 777. Afirmo, 5431. 5431, voo 1531. Correto, reporte quando pronto, questionamento push. Antes, reportará quando pronto, voo 1531. Lógico autorizado, decolagem pista do 7, vento 190 graus com 09 nós. Vinha Índia no ponto de espera, chama a 208, meia dúzia, o altímetro no 095, bom voo. 0060, via Juliette 01 no portão, atendendo o táxi do aeroporto da TAM. Juliette 01 no portão, 4060. Alfa, Tango, Tango, serviço radar terminado, 55 milhas, sudoeste, Salvador. São Miguel, estou 20, decimal 1. Tio 02 a bordo, a intenção do Lima Lima Fox é apenas executar um perfil de saída e retornar para Pouso. Meu país. Meu país, em condições visuais, Romeu, hotel Oscar. O perfil de saída que gostaria de executar? Faz coordenação junto ao controle, por gentileza. O POB 02 se encontra no 45, confirmando. 1260 para o táxi com 125 a bordo, 310 alternando Salvador. Então, 3895, autorizado decolagem pista 10, vento 140 graus com 08 nós. Base 6740, desce para 3.000 pés, QNH, Gama 095. 3.000, QNH, Gama 075. Número 2 para cópia, aguarde. Lima Fox Fox, voo local, Salvador, Salvador, para cheque, o nível 080, decolagem da 17, primeira curva à direita, executa a partida saída da EL, após aguarde sequenciamento junto ao controle Salvador, sujeito a tráfego, para procedimento em Salvador, dois procedimentos em Salvador. Aciona 0260 no transponder, o controle opera em 1 no 9.35, Lima, Lima Fox. Reto 05 a bordo, cozinho 02 a bordo, 45, chama tu agora 108.6 para acionamento táxi com voo. Tango, Tango, November Eco, Salvador, Aracaju, no 210, pronto para cópia. Tango, November Eco, Salvador, Aracaju, 210 é o nível autorizado, 210, decolagem da 17, primeira curva esquerda, sentido a saída Pucajama, Pojama, direto Aracaju. 5163 no transponder, o controle em 1 no 9.35, o Tango, November Eco. Foi apenas a saída copiada? Afirmativa, pois vamos direto Aracaju, Tango November Eco, confirme o BOB? 04 a bordo, Angada Aerostar, chama a tua 808 agora para acionamento e táxi com voo. Decolado às 42, no controle 1935. Controle Salvador 3895. Contato vigilante. Boa tarde, vou indo para o Diamante, desça para 4.000. 3895, já vai passar 5 mil, daria pra voar obtuse? Dá pra voar elétrico. Elétrico. Oi, Mireco. Chama a reporte para o táxi, Franco da Lembrel. Chama a reporte para o táxi, Lima Lima Foca. Zero, decolado 44, chame controle, 1935. 1935, gol 1260, graças, bom dia. Ok, após o correr do Bonfim vai prosseguir, confirmo. Positivo, está autorizado ainda saber corredores. Controle Salvador, bom dia, 1260. Bom dia, contato vigilante. Vigilante, 260. 576740, estabilizou em LR. 286. 286, obrigado. Disponha. E Salvador, bota. Bom dia, Web. 6740, estabilizou em LR, 1-0. Web 6740, continua essa aproximação, cheque de pouso. Continua a aproximação, já está baixado, travado, trem. Pode passar o marcador externo, Web 6740. Salvador, bom dia, eu vou 1270. Tendo autorização Guarulhos, 20 quilos. Confirmando a intenção Guarulhos, sou 1270. Confirmo, 270, Guarulhos, pode. Quilo confere, são 360, copia? 270 Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, rota UP Zulu 21. Decolagem da 1-0, primeira curva direita. Prefira sair da Arvó após Elepa, onde intercepta a rota UP Zulu 21. 5452 no transponder, o controle em 1-9-35, o gol no 270. Bola da 1-0, curva direita, a saída é Hardcore, após intercepta Elepa. A coisa 452 transponder, 1935 com controle, 1270. Correto, é posto quando pronto para acionamento e pushback, 1270. Pode estar pronto, 270. Curva firmando 360 pela esquerda, confere? E pode ser pela direita mantendo 1000 pés. Pela direita mantendo 1000 pés, mas vem até Lima, quilo do Salvador. Vai sair pra escuta do Recife agora em 1288. Tá 3895, chame Recife 288. 2895. 6740 no solo 49, ele pista pela direita, chame solo, frequência 1219. 219, vai levar a direita. Webjet 6740, bom dia, taxia Alfa, reporte antes da sua Juliette, por gentileza. Alfa, reporte antes da Juliette, do 6740. Um 260, Sumi Recife, 2545. 2545, bom, 260, graças a Deus. Yeah. Da rotatória em forma visual. Eu 40 da UEM, ingressa Juliette 02 ao portão. Juliette 02 ao portão. 740. Na Vembeira, autorizado o táxi, reporte para ingresso 97. Autorizado táxi, reporte para ingresso 97, será número 2 para decolagem. O 5220 está livre lente para 2000, informe estabilizado. 0 Dia o azul 4463, seria o Embraer da Azul no portão 01 solicitando 200 ilhéus. Pronto para cópia. Azul 4463, Salvador ilhéus, autorizado nível 200, decolagem da 10. Primeira curva direita, vestida a saída da El Leda, após Leda, voa direto ilhéus. 5457 no transponder, o controle em 199.35, azul 4463. Momento correto. correto, 01 é o portão, repositando pronto para acionamento e pushback. Ingressou no Interlagos, na proa de rotatória, já visual com campo. Sente semitorno no noite decimal 6. Camara 2, 118, deu uma boa tarde, Romeu até Osta. Oi, boa tarde, Papatango, Romeu até Osta. Romeu até Osta, prossiga. 5220, está estabilizado? Já interceptou o localizador, está interceptando o canal de momento, está mantendo 250. Positivo, chame torre agora, 1862, já tem um bom pouso. 220. Aproximação, na presente, pode prosseguir direto para a final da 17, viu? Reporte, 3 milhas na final da 17. Faltará 3 milhas na final da 17. Gostaria de passar uma informação para o senhor aí que a fontinha da torre está um fiado muito grande, senhor. Na do controle está perfeita, mas na fontinha daí da torre eu estou ouvindo clareza 4. Tá, ciente. Novembro é autorizado, decolagem de pista no 7, vento no 40 graus com 08 nós. Salvador, boa tarde, 7520. 25-220, continua sua aproximação, checa de pouso e pode passar uma rua esquerda. Oi, senhor, está com bem em cima. No momento, está com a VLS, marcando 250. A Fox, mantenha a posição. Lembereco, decolado ao 57, curva à esquerda para o reserva do campo no primeiro terço. Chame controle, frequência 19.35. 7935, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango, Tango November Eco. Tango November Eco, acione 5163, já está acionado 5163. Está livre a saída, Pouca Vigilância. Na Pouca Vigilância, Tango November Eco. A final da 17. 7360 pela esquerda, reportará interceptando a final da 10, visual com tráfego na final, na final da 17, visual com tráfego na final da 10, onde até hoje. CB 5220, formação de tráfego, tráfego se aproximando para pouso na 17, mantendo 1000 pés, 90 em frio com seu pouso. 5220. Correto, portão 9, chama pronto para o estacionamento, web já de 5728.